das profundezas da parte pobre. Artigo do gueto, código penal, anomalia, tribo da periferia. Só vingadores da favela, aqui, Planaltina em ação, revolucionando os guetos, se liga na fita! Em Planaltina os malucos querem abalar. Em Planaltina curta a vida, mas vai devagar. Luzes, câmera, ação, Planaltina verdão, os malucos doidão, na maloca fumação, pilantragem dos botão, disparando os oitão. Controle a sua adrenalina, botão. Controle a sua adrenalina, botão. Se eu corro, mato, morro, grito de socorro, muitos gritos de socorro, muitos morrem no entorno. Os caboclos todos loucos, loucos, loucos, então somos um quilombo do DF. A gente faz e acontece, chega um certo tempo da idade e que conta vantagem, parece ser novidade. É mais fácil achar o caminho da maldade, malandragem, mostra a sua revolta e manda o seu recado. Moleque do roboito, tô ligapado, pô, fogo no chulampão. Vamos curtir uma lombra então, viajo com meus irmãos e numa mesa de sinuca me lembro de lombras malucas, aventuras, travessuras, das noites, das madrugas. Cuidado com as arapucas, prostitutas, prostigalinas, as putas, filhas das putas, as putas, filhas das putas, as putas, paradas erradas, em Planaltina, as quebradas todas espalhadas. Em Planaltina, os malucos querem abalar. Em Planaltina, curta a vida, mas vai devagar. Luzes, câmera, ação, Planaltina vem então, os malucos doidão, na maloca fumação. Em Planaltina, os malucos querem abalar. Em Planaltina, curta a vida, mas vai devagar. Luzes, câmera, ação, Planaltina vem então, os malucos doidão, na maloca fumação. É como um tiro no ouvido, abalando o raciocínio, explosão cerebral, fone no circuito sanguíneo, é o perigo. Aí bandido, ladrão, mano, seja o que for, independente de tudo, aqui é véi. Firmou, morou, veja só o que te aguarda aqui, olha. O rap é a sigla, fala é gira, é periferia. Então curte só, represento a parte de cima, eu represento o atrito. Eu represento o Planaltina de modo específico. Isso pra quem não conhece, aqui é DF, então respeita o que acontece com quem se mete, se sujeita e verás. É um tiro, é um bicho, é puro extermínio. Se cair no ninho de bandido, pode crer, é suicídio. Se tiver mãe chora, tiver os irmãos se matar, moleque obrigado a roubar para poder se sustentar. Esse é o mundo que vivo, aqui só tem prejuízo. Quer viver? A luz de vela, quer morrer? A luz de tiro. Põe o rap entre as pernas e saia da sala que é favela. É som de mal. Na rua, na cela, o rap não para. Na paz ou na guerra, voz não se cala. Periferia versus burguesia, saga. Quer tirar onda, quer te amarra. Vai pro inferno, seu canalha. Os malucos querem abalar. Em Planaltina, curta a vida, mas vai devagar. Luzes, câmera, ação, Planaltina vem então, os malucos doidão, na maloca fumação. Em Planaltina, os malucos querem abalar. Em Planaltina, curta a vida, mas vai devagar. Luzes, câmera, ação, Planaltina vem então, os malucos doidão, na maloca fumação. É como um arrastão, é como a dinamite. Não tente calar minha boca, vê se não me limite. De 7-3 a 7-4, tem tipo A na esquina. Comédia, olhar por cima, uma hora vacila. É como um barril de pólvora que estoura na sua mão. Aqui só tem negrão causando devastação. Enquanto tu vacilão, fica de lado, calado, ouvindo o recado. Pecado cometido dentro da periferia. Fumou um baseado, travado, ficou sorrindo, mostrando os 10. Enquanto a lombra te bate na mente, embala está. Ainda te digo quanto tempo falta pra mim te esquecer, fei. Me esqueci. Te lembrei por várias vezes de mano, te chamei. Só que aqui é DF, véi. Atropelando a levada, passando por cima da rima maricia. Mandala não, não negamos a fala. Sai fora, canalha, pra não levar rajada de bala no meu de sua cara. É só mais um time campeão falando com respeito. Artigo do gueto, código penal, tribo da periferia, anomalia vivendo nesse mundo cão. Se liga, véi, é Planaltina em ação. É Planaltina em ação. Pode crer, malandragem, é Planaltina em ação. Quilombo DF, aê, se liga então. Em Planaltina os malucos querem abalar. Em Planaltina curta a vida, mas vai devagar. Luzes, câmera, ação, Planaltina vem então, os malucos doidão, na maloca fumação. Em Planaltina os malucos querem abalar. Em Planaltina curta a vida, mas vai devagar. Luzes, câmera, ação, Planaltina vem então, os malucos doidão, na maloca fumação. Em Planaltina os malucos querem abalar. Planaltina curta a vida, mas vai devagar. Luzes, câmera, ação. Planaltina vem então. Os malucos doidão. Tá maloca fumação.